Olá, bom dia. Esta é a Rádio Mateus 633, falando de Vila Velha, estado do Espírito Santo, para toda a internet. Hoje é 25 de maio, uma segunda-feira do ano de 2020, segunda-feira nublada, choveu durante toda a noite. Hoje a cidade de Vila Velha está toda nublada, vem mais chuva e estamos com uma temperatura bastante agradável. É, Deus é bom, né, irmãos? Deus, ele sabe o que faz. E hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Segunda Crônicas, e no capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 20, né? E essa meditação vai nos alertar do que pode acontecer quando damos as costas para Deus. Quando damos as costas para Deus, né? O livro de Segunda Crônicas, ele foi escrito, talvez, que não há uma certeza definitiva, por Esdras, e no ano de 430 antes de Cristo, e era destinado a toda a nação de Israel. E o propósito desse livro era unificar a nação, porque era o período de reinado, né? Mas havia muitas disputas, né? O reino já dividido, norte e sul. Vivia uma anarquia, uma bagunça o Estado, né? E o propósito, então, era de unificar toda a nação, né, mediante a restauração da verdadeira adoração a Deus. Irmãos, quando Deus separou o povo judeu, Deus queria ser o rei deles. Era para ser um Estado teocrático. Deus queria ser o rei dele. Mas em determinado momento, o povo começou a ver as nações vizinhas ali, né? Que tinha reis, né? Palácios suntuosos, os reis com aquelas vestimentas. O povo ficou com inveja disso e começou reclamar, pedir um rei humano. Aí Deus deu o rei humano, né? Então, e a partir daí, nossa, olha, era um governo bom, um governo ruim, um rei bom, um rei ruim, né? Depois de Salomão, não foi fácil, não foi. Aí veio exílio, aí veio uma série de coisas. O Estado do Norte foi dizimado, sumiu. Israel mesmo foi dizimado. Foi levado como escravo e não se sabe mais aquele povo do Norte, porque esparramou, porque eles foram levados pelos assírios, né? Os assírios, eles tinham esse negócio, e dizimava, entendeu? Esparramava para longe. Já o Reino do Sul foi escravizado pelos babilônios. Os babilônios preservava alguns expoentes da sociedade, suponhamos, aqueles que eram um bom artífice, ou aqueles que eram um bom médico, né? É lógico, era uma outra forma de medicina. Mas ele separava alguns. Não vê o caso Daniel? Separou Daniel porque era um moço jovem, mas alguns, né? E os babilônios, eles deixavam o povo local ali, não levava tudo, não. Então, Judá ainda permaneceu, mas Israel, irmão, foi destruído. É porque foi dividido, né, entre o estado do norte, Israel, e o estado do sul, Judá. Né? O estado do sul, Judá. Então, irmãos, é isso aí. E a ideia era então restaurar esse reino, né? Mas aos padrões divinos, aos padrões de Deus. Porque havia sido contaminado, né? A cultura, a prática da religião havia sido contaminado com as práticas dos vizinhos. Uns negócios malucos. Ídolos era o mínimo que eles tinham. O povo de Israel não era para ter ídolo. O povo judeu não adora, não tem ídolo. No judaísmo não tem ídolos, né? E aí o que acontece? Começa com aquele contato com os vizinhos, tem relacionamento com os vizinhos ali, começa a ver que os caras tinham ídolo e tal, começa a fazer o mesmo. Então foi corrompendo a religião, foi corrompendo, esqueceram das ordens do Senhor através da pessoa de Moisés, esqueceram, irmãos. Deram as costas para Deus. Então o livro de Crônicas, ele vem com essa ideia de... É bem provável que tenha sido Esdras, assim, né? Que vem com essa ideia de restaurar o verdadeiro Estado. Restaurar. Né, trazendo aos padrões divinos de justiça e moralidade. Imoralidade. Então, olha, a hora que você começa a ler Primeira Reis, Segunda Reis, Crônicas, você vai vendo como é que era a coisa. O negócio se degringolou, viu? O negócio se degringolou. Degringolou. E nós então vamos, segundo a Crônicas, no capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 20. Até o versículo 20. Né? Vai falar de Manassés e do seu arrependimento. Do seu arrependimento. Manassés, ele era filho do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi, nesse período, considerado como um dos reis mais devotos ao Senhor, servos mesmo. Ele restaurou a nação de Israel. Quando fala Israel, agora aqui é o norte e sul, viu, pessoal? Ele restaurou, ele realizou uma grande reforma. Ele era um rei temente a Deus. Aí ele morreu e veio Manassés. Veio Manassés. Olha o que acontece. Vamos lá. Versículo 1 de 2 Crônicas 33. Vou na viva, que é mais fácil de entender, mas nós também podemos nos socorrer da NVI, da João Ferreira de Almeida e do Dicionário Strong, como sempre. Estava Manassés com apenas 12 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 55 anos em Jerusalém. Esse aqui é 2 Crônicas 33:1. Olha para vocês verem como que Deus é maravilhoso e que as palavras do Senhor, elas sempre acha dentro do próprio texto bíblico uma outra afirmação. Quer dizer, é como se fosse uma testemunha daquilo que foi dito atrás. Olha 2 Reis 21:1. Novo rei de Judá, Manassés. Sua idade, quando começou a reinar, 12 anos. Duração do reinado, 55 anos em Jerusalém. Nome da sua mãe, Hefzibá. Vocês entenderam? Então a palavra do Senhor é maravilhosa, irmãos. É, um que um falou, o outro conforma com outro versículo lá, quer dizer, esta acusação de que é um livro de histórias com E minúsculo não se aplica à Bíblia. É uma opinião de alguém que não conhece a verdade bíblica. Só que, segundo os dados aqui, é uma opinião errada, né? Aqui, 2 Crônica 33, o mesmo texto é repetido em 2 Reis 21:1. A mesma verdade, né? 2. Mas foi um reinado mau. O reinado de Manassés foi um reinado mau. Ele vinha de Ezequias, que tinha feito um ótimo reinado. O pai dele tinha feito uma coisa linda, maravilhosa. Aí vem Manassés e chuta o balde, né? Por que que ele fez o mau reinado? Porque Manassés estimulou o povo a adorar as imagens dos povos que o Senhor havia destruído quando o povo de Israel entrou na terra. Quando o povo judeu saiu do Egito, que eles vieram para a terra de Israel, não era uma terra abandonada, irmãos. Não era uma terra vazia. Havia ali alguns povos. Havia ali, onde hoje é Israel, onde havia ali alguns povos. E aí o que Deus faz? Deus luta, usando o povo de Israel, luta contra esse povo para fazer justiça. Mas como assim, pastor? Tirou todo o povo do território para os hebreus entrar, foi isso? Mas por que que Deus tirou? Isso é importante. Tirou porque havia idolatria naquele território. Havia oferecimento de crianças a ídolos, o ídolo Moloch. Eu, quando era criança, adolescente, lá em Tupã, quando um cara era bagunceiro, a gente chamava de maloqueiro. Ah, você é maloqueiro, você é maloqueiro. Os pais falavam, onde que aquele cara lá que ele é maloqueiro? Mas eles não sabiam, né? E como eu não sabia que maloqueiro é quem serve ao Satanás, o diabo, o Deus do mal chamado Maloque. E esse Deus do mal, ele exigia sacrifício de criança viva. Então, quando se você ouviu alguém chamar de maloqueiro, é porque esse alguém serve ao rei Maloque. Então, quando Deus manda Israel ocupar o território, tinha ali os cananeus, hebreus, heteus, tinha todo aquele povo. E Deus manda dizimar, Deus manda matar todos, de criança, para limpar, até os animais era para matar. Por quê? Deus queria aplicar um juízo para aquele povo que fazia coisa errada e começar algo de novo, bom, com o povo judeu. Mas até aí o povo judeu pisou também. Pisou na bola. Mas enfim, é para um outro momento. Aqui está dizendo que Manassés, ele estimulou o povo a adorar as imagens dos povos que Deus havia destruído. Então ele se rebelou a Deus, né? Ele se rebelou contra Deus e voltou a praticar o mesmo que os povos originais daquela região praticavam. Começou a fazer o mesmo, Manassés, filho de Ezequias, vamos dizer assim, filho do pastor. O filho do pastor começou a pisar na bola. Mas como é que pode, né, pastor? Pode, irmãos, pode. Pode porque a salvação é individual. O nosso relacionamento com Deus é individual, não é porque eu sou pastor que a minha esposa naturalmente é pastora. Não, não é pastora. Não é porque eu sou pastor que naturalmente os meus dois filhos vão para o céu. Não, não, em absoluto. Se eles não reconhecerem a Deus como Salvador de maneira individual, eles não vão. Então aqui fica claro que a salvação é individual. Tem que haver o arrependimento de cada um. Não é hereditária. A salvação não é hereditária. Entendeu? Não é... Antigamente, na primeira aliança, para o povo de Israel, bastava ser judeus para ser salvo. Mas ainda assim, e isso de uma maneira é macro, né? Mas ainda assim, nas entrelinhas ficava claro que cada um tinha que se arrepender. Sempre teve que se arrepender. Sempre teve que reconhecer a Deus como Salvador. Mas os judeus imaginavam que não, por ser filho de Abraão, ou seja, por ser um judeu já estava salvo, mas ele estava enganado. Não é assim, não. Isso era uma conversa que corria entre os povos. Que corria entre eles lá em razão da arrogância, né, do orgulho. Mas na verdade a salvação era individual já lá na primeira aliança. Já lá, né? Prosseguindo. Então ele estimulou o povo a adorar a imagem e no 3. E reconstruiu. Ou seja, havia sido destruído. Ele reconstruiu os altares aos deuses falsos que o seu pai Ezequias tinha destruído. Os altares de Baal, as imagens de Acerá, e adorava e prestava culto ao sol, à lua, né? E às estrelas. Ele começou a fazer tudo errado, irmão. Contrariar tudo o que Deus havia ordenado. E ele, talvez seja psicológico, né? Ah, se meu pai, eu sou... revoltado, então fazer tudo contra o meu pai fez. Não tem esses moleque revoltado por natureza? Sabe, revoltado de iPhone, revoltado de smartphone. É, meu pai fez isso, então fazer contra. A minha mãe mandou fazer isso, fazer contra. Uma idiotice. Talvez Manassés tenha feito isso, porque tinha só 15 anos, né? Quando começou a reinar. Talvez, poxa, mas 15 anos... É, mas porque naquela época lá era assim, né, irmãos? Com 12 anos, o judeu ele já é chamado de homem. Tem lá um... Esqueci agora o nome da cerimônia que é feita para ele passar para a maturidade, né? Esqueci. Acho que é Bar Mitzvah. Eu acho que é Bar Mitzvah. Então ele é declarado como adulto, né? Então ele tinha 15 anos, já estava apto. Mas a impressão que dá é que ele começou a fazer para contrariar o que o pai havia feito. Mas nessa de contrariar o pai, ele estava desobedecendo a Deus, né? Cadê? Começou a adorar o sol, a lua e das estrelas. No mesmo lugar onde o Senhor tinha dito que ele, Deus, seria honrado para sempre. Já pensou, irmão? Esse cara estava virado na gia, porque como é que faz um negócio desse? Né? Versículo 6, Manassés sacrificou também seus próprios filhos como ofertas queimadas no vale de Hinom. Mas ele era filho de pastor, não era pastor? Era. Então, você vê, rapaz, o negócio é complicado, né? O pai dele era tão temente a Deus e ele deu no que deu, né? Além disso, consultava médiuns espíritas. Nossa, é um sacrilégio para Deus aqui. Adivinhadores e consultava feiticeiros. E encorajou toda espécie de mal diante do Senhor, diante de Deus, deixando Deus muito zangado. Nossa, ele conseguiu tirar Deus do sério, né? Deixou Deus zangado. 7. Pense nisto. Ele colocou uma imagem no próprio templo de Deus, Jerusalém lá, né? Onde o Senhor tinha dito a Davi, a seu filho Salomão. Olha o que Deus falou para Davi e Salomão: eu serei honrado aqui neste templo e em Jerusalém, a cidade que escolhi a fim de ser honrado para sempre, acima de todas as outras cidades de Israel. Isso aqui, para a gente entender o seguinte: Deus havia escolhido Jerusalém para que se fizesse um templo onde o povo teria o contato com ele mais próximo. É uma outra realidade, né? É uma outra realidade, onde havia necessidade de profeta e sacerdote. O que esse xarope aqui do Manassés ele fez? Ele foi lá nesse templo, que era o templo de Deus, e colocou uma imagem. Imagem para Deus é abominação, irmãos. Imagem para Deus é algo assim terrível. Deus não admite que a criatura dele, o ser humano, adore outra criatura, que é uma imagem. É um negócio maluco. Isso aqui que ele fez, ele conseguiu, sabe, deixar Deus bravo. Será que isso acontece na vida, na nossa vida? Será que nós também não colocamos ídolos? Né? Será que a gente não adora? Ah, não adoro não, pastor, é só para ver. Ah, para, irmão. Se você não adora, quebra. Se você não adora, quebra, vamos ver. Vamos ver se você tem coragem de quebrar. Se não quebra, é porque você adora, você tem uma veneração. Você tem um carinho, você tem um... Mas é isso que Satanás faz. Ele vai trazendo assim com jeitinho e tá, não, é só uma lembrança. Você não tem fotografia dos seus filhos? Então, essa aqui é a fotografia de Maria. Naquela época não tirava fotografia, pô. Naquela época não tirava fotografia. Então você não tem fotografia, você tem uma imagem de alguém que criaram e que se é a criatura não deve ser adorada. Entendeu? Olha, esse Manassés, o que ele fez é um negócio maluco, irmãos. Ele colocou um ídolo aonde era para o povo se reunir e falar com Deus. Será que não tem isso hoje? Você não conhece nenhum lugar que tem isso hoje? Onde é um lugar para se conversar com Deus, para as pessoas se reunirem e aprender Deus, e colocam lá criaturas, imagens. Será que não existe? Acabou, né? Não mudou nada, irmãos. É do mesmo jeito. Não mudou nada. Só deu vamos dizer assim, que o pessoal fala, um banho de loja, né? Só deu o piso hoje é de granito, né? Tem uma luzinha, tem uns negocinhos, só tal, mas a essência é a mesma, adorar aquilo a que Deus não permite, ou seja, desobedecer a Deus, desobedecer a Deus. E Deus continua falando no versículo 8, e se vocês... Deus falando para Davi e Salomão, ó, aquele lugar é para vocês adorarem a mim, né? E se vocês obedecerem os meus mandamentos, todas as leis e instruções dadas a vocês por Moisés, Pentateuco, eu nunca mais tirarei o povo judeu, Israel, desta terra que dei a seus pais. Ó, versículo 9. Porém, Manassés estimulou o povo de Judá e de Jerusalém a fazer males ainda maiores do que as nações que o Senhor havia destruído quando Israel entrou na terra. Nossa, Manassés, ele estava possuído. Não tem explicação. A pessoa, como que o cara afronta tanto a Deus assim, né? Tem coisas piores do que aquele povo que Deus havia usado de Israel para exterminar, né? 10. Tanto Manassés como seu povo não deram atenção aos avisos de Deus. E hoje é o mesmo, né, irmãos? Hoje é o mesmo. Os avisos, Deus continua reproduzindo os avisos. Tá a Bíblia aí. É só ler. Palavra de Deus. Não, mas é que começa a ajeitar, sabe? Começa a mudar uma vírgula na Bíblia, começa a acrescentar e tal, para poder ficar do jeito que acha. Não, a Bíblia fala que ele é contra ídolos. Deus odeia idolatria. Deus não abençoa a idólatras. Pode ser que aquele ídolo abençoe, mas Deus não abençoe, porque como eu falei, milagres até Satanás faz. Ah, é verdade, milagres até Satanás faz. Até onde se cultua Satanás, há milagres. O que é milagre? Milagre é a quebra da ordem natural das coisas. Pastor, mas como Satanás faz milagre? É só você lembrar lá quando Deus, usando Moisés, tirou o povo do Egito. Dos 10 grandes milagres que Deus fez, 8 os sábios dos egípcios lá reproduziram, fizeram igual. Moisés, Arão fazia, ele ia lá e fazia igual. Os sábios, então, milagre, você encontra, irmão, em todo lugar aí que reúne o povo tem milagre. Agora, nós estamos falando de salvação, morada no eterno, morada no céu. Aí já só Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. Então, os avisos tem até hoje, hein? Tem até hoje. Depois não vai chegar no dia lá, na hora lá do julgamento do grande trono branco e alegar a ignorância. Ah, eu não sabia. Ah, eu pensei que... É que me falaram. Deus vai falar assim, pô, mas você não aprendeu a ler, caramba? Você não aprendeu a pensar? Não tem a Bíblia lá? Quantas Bíblias tem lá? Hoje tem Bíblia na internet, app, então você tem um monte de... Mas você não lia a Bíblia? Né? Você preferia ficar vendo vídeo no YouTube? Né? Preferia ficar navegando no Facebook, nas suas redes sociais? Então você não pode reclamar. Tem a Bíblia lá, foi avisada agora, velho. Eternidade no inferno. Não, mas o senhor está sendo injusto. Não, não estou sendo injusto. Deus falando, né? Não, é escolha sua. Você escolheu, teve tanto tempo aí para escolher. Você escolheu. Não mando ninguém para o inferno, Deus fala. Vocês vão com os próprios pés, né? Tem sempre alguém para ajudar, mas vocês não quiseram. É isso. Então, 10, tanto Manassés como seu povo não deram atenção aos avisos do Senhor, como hoje. Tem muita gente brincando com um pezinho em Cristo e outro pezinho na idolatria, né? Fique esperto. Por isso, 11, Deus mandou os exércitos assírios e eles os prenderam com ganchos e o amarraram com correntes de bronze e o levaram para Babilônia. Né, Reino do Norte. 12. Cheio de pavor e aflito, Manassés orou humildemente ao Senhor pedindo socorro. Opa! A água bateu na cintura, ele começou a ficar esperto. Quando ele viu que ele estava sendo castigado pelos erros que havia, né, uma orientação de Deus para não fazer aqueles absurdos, ainda bem que lhe caiu a ficha. Manassés despertou. Manassés falou, opa, estou fazendo tudo errado. Meu Deus do céu. Ele clamou a Deus, Senhor, mil perdões. Estou fazendo errado, me perdoa, me perdoa. Depois estava sendo cativo, depois estava sofrendo. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Olha, me arrependo dos meus pecados. Se converteu. Manassés se converteu. Aí aqui há uma mudança da história, irmãos. Após a conversão de Manassés ao Senhor, Deus único, depois dele ter humildemente orado a Deus, pedindo socorro, se arrependo, né? Versículo 12 do capítulo 33. Olha o que Deus fez. 13. E quando fez assim, o Senhor ouviu. Quando ele se arrependeu, quando ele se humilhou, Deus o ouviu. Aí Deus teve misericórdia dele. O que é misericórdia? O que ele merecia? Ele merecia morte. Mas Deus não deu o que ele merecia. Né? Deus não deu o que ele merecia. Deus teve misericórdia dele. Aí então, o Senhor teve misericórdia dele e respondeu ao seu pedido. Respondeu à sua oração. Levando-o de volta a Jerusalém e ao seu reino. Manassés viu aquele milagre, né? Então, reconheceu finalmente que o Senhor era realmente Deus. Né? Depois que ele sofreu, ele reconheceu que era Deus. Depois disto foi que ele reconstruiu o muro de fora da cidade de Davi. As construções de um muro naquela época era muito importante. Era um feito muito importante que trazia segurança, né, para o povo. A cidade era fortificada. A cidade fortificada era segura. O pessoal ali dentro podia trabalhar tranquilo e tal, porque não sofria ataque dos inimigos, né? Ele reconstruiu o muro de fora da cidade de Davi e o muro do lado oeste da fonte de Gion, no vale do Cedrão. E depois, até a porta do peixe. Aqui está mostrando os feitos dele. E ao redor da montanha Fortaleza, onde o muro foi construído muito alto, colocou os generais do seu exército em todas as cidades fortificadas de Judá. 15, também quebrou, retirou os deuses estranhos e a imagem que ele tinha dentro do templo. Irmão, se você não consegue tirar aquela imagem por si só, se você não consegue se livrar daquela imagem por si só, a conversão ainda não está completa. Não está completa, você está preso a uma imagem. Se você... não precisa o pastor ir lá chutar, que isso é um absurdo. Cada um tem a sua escolha, né? Então a escolha é sua. Mas se você ainda está preso a isso, é que você tem adoração àquilo. Agora você tem que confrontar com a palavra. Se você acha que é correto, continue. Se acha que não há problema, continue. Mas caso contrário, irmão, se você quer obedecer de fato a Bíblia, Deus não adora ídolos. Mas também não é só o ídolo lá de gesso. Deus quer também que você tire o seu carro como o seu ídolo, né? Coloque o seu carro na posição correta, a sua casa, o seu trabalho, a sua profissão. O que é ídolo, pastor? Ídolo é toda coisa criada que você coloca como prioridade, acima de Deus. Tudo que é criado. Seu filho pode ser um ídolo, sua esposa pode ser um ídolo, tá certo? Porque são amores diferentes, né? Então tudo que você coloca como principal acima de Deus é ídolo, tudo, hein? O seu time de futebol, a sua sabedoria, a sua beleza, o seu dinheiro, né? A sua imagem de gesso, tudo isso aí são ídolos. Então o que Deus está pedindo aqui é para que ele seja o único a ser adorado. E Manassés, depois que teve essa consciência, ele retirou os deuses estranhos, versículo 15, e a imagem que ele tinha dentro do templo, e fez em pedaços, ou seja, ele quebrou os altares que ele havia construído na montanha, onde estava o templo, e os altares que estavam em Jerusalém. Jogou tudo para fora da cidade. Quer dizer, limpou o coração. Né? Limpou o coração. 16. Depois reconstruiu o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios sobre ele. Sacrifício de paz e ofertas de ações de graça. Sacrifício de animais, né? Os animais sem ofensa, sem mácula, como havia sido orientado por Deus. Não sacrifício de crianças. Não sacrifício de crianças. E exigiu que o povo de Judá adorasse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, né, irmão, como o povo estava se convertendo, o povo ainda oferecia sacrifício nos altares do monte. Quer dizer, eles iam para os altares nos montes, embora fosse para adorar o Senhor Deus. Mas o local de adoração onde era? Naquela época, no templo. Então o povo ainda estava se convertendo. O povo ia adorar o Deus verdadeiro, mas não estava indo no templo. Estava indo naqueles antigos locais onde outrora havia sacrifícios ao Deus não verdadeiro. Né? Não verdadeiro. Porque Deus havia estipulado naquela época o local certo, que era o templo de Jerusalém. Né? Hoje não. Quando Cristo morreu, o véu do templo foi rasgado. Então hoje nós temos acesso a Deus em todo lugar. Dirigindo, dentro da igreja, cozinhando, no banheiro, tomando banho, enfim, todo lugar. Mas naquela época era um local específico. Né? 18. O restante dos atos de Manassés, sua oração a Deus e a resposta do Senhor de Israel, por meio dos profetas, tudo está escrito no livro dos reis de Israel. Então, o livro de reis retrata esta realidade da vida de Israel. Essa história é linda, irmão. Essa história é maravilhosa. É linda, é linda, é linda. Tempos de avivamento têm sido derramados sobre a nossa vida. E por todos os lados onde você olha, a igreja do Senhor Jesus está sendo restaurada, está sendo avivada pelo poder do Espírito Santo. E nós encontramos na Bíblia um exemplo de um homem que na sua geração também foi escolhido por Deus, como eu e você, para ser um instrumento de avivamento e de restauração espiritual para a sua terra. O rei Ezequias se tornou um canal de Deus, e nos seus dias ele abriu as portas do templo que estavam fechadas. Ele restaurou o serviço dos levitas, dos sacerdotes. Eles purificaram o templo, o que nos fala da nossa própria vida. Nós, como templo, temos sido purificados pelo Senhor. Aleluia! E logo depois, todos os altares da nação, toda a idolatria de Israel foi derribada, caiu por terra. E só o Senhor, o único Deus verdadeiro, se tornou adorado naquele povo. Temos visto isso acontecer em nosso Brasil, amém? Então Senaqueribe, o rei da Síria, que já havia destruído todos os outros povos, se levantou contra Ezequias e contra Jerusalém, dizendo: você pode olhar as outras nações, como eu e os meus pais, a Síria derrotou e destruiu todos eles? Por que você pensa que o seu Deus poderá te livrar? Ezequias, recebendo todas aquelas afrontas, fez algo que para nós se torna um exemplo neste dia. Ele tirou suas vestes reais, arrancou de sobre si tudo que poderia ser soberba ou altivez. Ele vestiu um pano de saco e cinzas e entrou na casa do Senhor. E ali ele apresentou a Deus as afrontas, as ameaças do inimigo. Quem sabe você também tem enfrentado tantas ameaças e afrontas? Faça como Ezequias. Rasgue o seu coração diante do único que é poderoso para trazer vitória à sua vida. Deus me mandou uma resposta. Não temas as afrontas de Senaqueribe, porque pelo mesmo caminho por onde ele veio contra ti, eu farei voltar. E como um boi muito bravo, colocarei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e ele mansinho obedecerá às minhas ordens. A palavra do Senhor para nós é: não temas. Vamos rasgar o nosso coração, entregar a Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele é o único Deus verdadeiro, não como os outros, feitos pelas mãos dos homens, mas é o Criador dos céus e da terra. De afronta, escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Thank you. É isso, irmãos. Que maravilha, que maravilha. Nós vimos então que o rei Ezequias, que era um rei temente a Deus, e realizou essa reforma maravilhosa para o Deus único, Deus verdadeiro. Porém, seu filho, Manassés, ele começou com um governo maligno. O início do governo de Manassés era um governo maligno, mas Deus, com a sua mão poderosa, tocou no coração de Manassés. Quando Manassés sentiu que estava sendo punido, sentiu que Deus estava ali mostrando uma oportunidade ainda nessa vida, ele caiu de joelho, clamando a Deus, né, clamando a Deus, pedindo perdão. Ele que havia visto seu pai andar com Deus, né, e viver de acordo com as Sagradas Escrituras, mas escolheu ignorar. Manassés escolheu ignorar. Foi preciso que Deus pesasse a mão contra ele. Ele adorava falsos deuses, irmãos. Ele tinha visto o pai fazer o certo. Ele tinha convivido, ele viu a luta do pai, qual luta foi para restaurar. Mas ele optou, ele escolheu em fazer o mal. Sacrificar o filho, o próprio filho, irmãos. Que é isso? É loucura. Isso é loucura. Da bruxaria, feitiçaria, idolatria, idolatria. Desviando o povo de Deus e provocando assim a ira do Senhor. Nós vivemos um período, para quem estuda as dispensações, nós vivemos o período da graça de Deus. Período da graça. Ah, pastor, eu vejo ali o cara que usa uma rasga a Bíblia, fuma maconha com a folha da Bíblia, né, enrola um baseado com a folha da Bíblia, joga fumaça para o céu de maconha, falando que essa é para Deus. Conhece um cantor famoso que fez isso? Não. Pesquisa na internet, depois você vê qual foi o fim dele. Entendeu? Fumar maconha e jogou, deu uma tragada, no meio de um público enorme, deu uma tragada e jogou fumaça para cima, dizendo que aquele era para Deus. Vê o fim do que aconteceu a esse senhor. Ninguém quer maldade para ninguém, mas não se pode, irmãos, afrontar Deus. Por isso que nós cristãos, nós respeitamos todas as religiões. Se quer ter o seu ídolo, tenha. Se quer fazer a sua macumbinha, faça. Se quer consultar o seu... Faz o que você quiser. Entendeu? A obrigação do pastor é te orientar. Ó, vai na Bíblia e lê. Vai na Bíblia e lê, porque você também sabe ler. É essa a orientação. Mas nós não vamos contra ninguém, não. Nenhuma religião, não. Porque eu aprendi que eu não devo lutar contra religiões, defendendo Deus. Não, porque Deus é capaz de defender a si próprio. Deus, ele é capaz de defender a si próprio. O que eu faço é pregar a palavra para qualquer um, de qualquer religião. Entendeu? Eu trato bem a qualquer um, não importa. Não quero nem saber qual que é a religião dele. Entendeu? Assim que eu tenho o direito de cultuar a minha religião, ele tem direito de cultuar a religião dele. Embora na minha visão ele esteja errado, né? Mas eu forçar ele a mudar, não. Mas olha, aqui nós temos, se você acredita na Bíblia, está escrito aqui, ó. Se você crê na Bíblia, Manassés, ele fez tudo isso errado e sofreu, né? Então, essa história de Manassés, ela ilustra bem que Deus não tolera uma atitude de indiferença em relação a ele. Né? Deus manifestou na natureza, Deus manifestou na sua vida, né? E não quer dar atenção a Deus, quer ser indiferente, às vezes até afrontar a Deus. Não. Nosso país, ele agora está se convertendo a Jesus Cristo. Está se convertendo a Jesus Cristo verdadeiro. Né? Ao Jesus Cristo, convertendo a Deus verdadeiro. Né? Porque, volto a falar, Deus, ele não tolera idolatria, irmãos. Pode falar, a gente pode compactuar com tudo. Agora, tem algumas coisas que é claro, que Deus não tolera. A gente pode andar até junto, não há problema. né? Mas Deus não compactua com a idolatria. Então aqui fala, né, que o que acontece? O nosso país, ele está se convertendo. A gente percebe. As igrejas que professam o Deus verdadeiro têm sido espalhadas. Tem surgido alguns lobos, é preciso prestar atenção no meio, né, porque são os cavalos de Troia que entram para destruir a imagem. Mas a gente vê que 99% são pessoas sérias que anunciam a palavra. Então, em razão dessa conversão, o inimigo tem se levantado contra a nossa nação. Tem se levantado, né? Mas nós temos que continuar firme, confiando no Senhor, porque sabemos que Deus, Ele quer sempre o melhor para as nossas vidas. Quero diluir minha vida em ti, ter as minhas veias cheias de unção, viver só você e morrer completamente pra mim. Pai, quero estar pertinho até sermos um, sem a sua glória eu sou só mais um, mas contigo eu tenho toda a força de Deus. Thales, joelho no chão e boca no pó, vou falar agora, ouça minha voz, filho, eu já ouvi outros tantos orarem assim, mas depois que eu usei, o coração mudou, fui abandonado, não fui mais o centro, toda glória é minha e de mais ninguém. Thales, humildade sempre, a soberba não, coração em mim, tudo é vaidade, está procurando por adoração. Pai, então, o que queres de mim? Thales, vou te dizer o que eu quero de ti. Me ame mais que tudo eu sou, me queira mais que ao mundo amor, mergulha no meu livro, filho, eu insisto em te fazer reinar. E só mais uma coisa, Thales, ame o seu próximo, ajude o seu irmão, que o que você faz por ele, você faz por mim. É isso, irmão. É isso, então, nós que acreditamos no Deus da Bíblia, né? Nós que somos crentes, nós que nos denominamos cristãos, ou seja, pequenos cristos, imitadores de Cristo, nós temos a responsabilidade de orar, de interceder, para que Deus, a atraia nossos corações e os corações do nosso país de volta para Ele, para o Deus único, sem intermediários, sem ídolos, sem mitos, sabendo que todo homem que foi lá colocado, foi colocado para fazer uma obra por Deus, só Deus o sustenta. Nós não temos ídolos, não podemos ter ídolos, não podemos defender pessoas, nós não podemos, nós defendemos ideias. Nós defendemos ideias, porque toda pessoa que está lá, a única diferença está na quantidade do erro. Porque uns erram mais, outros erram menos, mas todos erram, porque todos somos seres humanos. Então não adianta a gente querer defender uma pessoa, não adianta criar um mito, uma imagem, um ídolo, não adianta, porque uma hora ou outra esse mito vai falhar. Então nós temos que defender uma ideia. Quando Cristo nos chamou para Ele, nos chamou para a liberdade. Cristo nos tornou livre, livre em tudo, em obedecer a Deus e a fazer justiça nessa terra, em sermos instrumento de justiça. Não podemos nos engajar de maneira cega, defender ideias, ideias que estejam em concordância com o que Deus deseja. É isso, irmãos. Em concordância com o que Deus deseja. Porque toda vez que nós escolhemos defender pessoas, toda vez, é regra, hein? É regra. Entendeu? As exceções, nesse caso, eu não acredito que haja. Não acredito. Toda vez que nós defendemos pessoas, nós quebramos a cara. Porque uma hora ou outra as pessoas pecam, porque senão a Bíblia estaria errada. Todos pecaram, todos, todos pecaram. Ah, você não pecou ainda? Espera que você vai pecar. Todos pecaram, todos pecaram. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Que senão a gente... Senão a gente acaba se contradizendo, né? Aqui, ó, é Gálatas 5:7. O que que fala em Gálatas 5:7, pastor? Deixa eu abrir aqui pra gente ler o texto. Nossa, eu gosto da palavra, esse negócio de eu acho, pra mim isso aí é tudo conversa fiada. Gálatas 5, versículo 7. Né? Deixa eu ver. Gálatas 5, 7. Gálatas 5. Mentiu só, irmãos. Enquanto isso, a gente vai meditando que Deus aqui. Aqui, ó. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então fomos libertos de um para cair no colo de outro? Não. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. É texto bíblico. Nós somos livres em Jesus Cristo. Nós apoiamos aqueles que têm as ideias que estão em concordância com os ensinamentos de Cristo, as orientações de Cristo. E nós não somos escravos de pessoas, nós não temos ídolos, nós não temos mitos. Tá bom, irmãos? Eu não sei se você sofre no corpo, se você pensa assim como eu, se você pensa diferente. Mas eu sei que Deus quer o melhor para a nossa vida. E Satanás está a todo instante tentando nos escravizar, a todo instante, a tudo, querendo que nós façamos o que achamos que é o correto, né? Querendo que nós sejamos altivos, querendo que nós sejamos egocêntricos. A palavra de Deus, ele é uma bússola. Nós temos que nos voltar para a palavra do Senhor. Pior é que você conhece a Bíblia, você consegue ler o mundo de uma maneira mais clara, mais tranquila. É maravilhoso. Vamos orar. Ah, Senhor, obrigado por essa liberdade em Cristo. Obrigado porque o Senhor, através desse exemplo de Manassés, nos mostra, nos fala da sua misericórdia, nos fala da necessidade de um relacionamento pessoal contigo, Senhor meu Deus. Por isso nós queremos a cada dia mais conhecer a Ti, ó Pai. Fala aos nossos corações e mentes para que haja uma mudança de comportamento, uma renovação de mente, ó Pai. Nós queremos aprender de Ti, ó Pai. Nós queremos viver conforme o desejo do Teu coração. Pai, abençoa aquele, restaura a saúde física daquele que sofre no corpo. Restaura a saúde, Senhor meu Deus, membros, nos órgãos internos, tira dor, cansaço, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, restaura. Tu és um Deus que cria e Tu és um Deus que recria, para que esse possa haver um milagre em sua vida e ter mais um tempo, Senhor meu Deus, e reconhecer a Ti como Deus verdadeiro. E que esse milagre seja também usado para tocar outras vidas, Pai, mas que não seja conforme o nosso querer, mas conforme a Tua vontade. Abençoe também aqueles que sofrem na alma, Pai, opressão, tristeza, desencanto, desilusão. Pai, ser com essas vidas, abençoando, cuidando, restaurando, mostrando a Ele que a única esperança está no Senhor, que nós estamos nesse tempo, mas nós não somos desse mundo, Pai. Toca o coração, a alma dessa pessoa, para que ela venha reconhecer a Ti como o Senhor na vida delas. Pai, pedimos também pelas nossas sociedades, Pai, que haja harmonia no casamento, que haja harmonia nos governos, que haja paz, Senhor meu Deus, no trânsito, na circulação, onde quer que as pessoas estejam. Pai, manifesta o Teu amor nas famílias, papai, mamãe, filhos, que haja união. Manifesta o Teu amor nas relações da sociedade. Essa nação está se convertendo ao Senhor. Sustento, Pai, que nós possamos manter firme na bússola que é chamado Senhor Jesus. Se conosco, Pai, na pessoa do Santo Espírito. Abençoe também os relacionamentos, tirando todo o medo, Pai amado, todo o terror. As pessoas estão ansiosas, depressivas, tristes com tantas notícias negativas, ó Pai. Faça elas entenderem que o Senhor é o Deus da terra e do céu, que o Senhor é o Deus poderoso, é um Deus que sustenta. Nós cremos no Senhor, nós acreditamos no Senhor, a nossa fé está depositada no Senhor, por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.